uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Eu vi uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. E um cupim, pim, pim, da perna torta, tá, dançando valsa, sá, com a maricota, tá. Eu vi uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. E um cupim, pim, pim, da perna torta, tá, dançando valsa, sá, com a maricota. Desmaiou.